No final da tarde de terça-feira, por volta de 17 horas e 50 minutos, várias equipes da Polícia Militar foram deslocadas para atender o que inicialmente era uma situação de agressão na rua Mamoré, esquina com Paranapanema, no bairro Campos do Iguaçu. Na verdade, o que os policiais fizeram foi salvar o ladrão de um linchamento. A situação começou quando um indivíduo teria roubado uma corrente e um anel de uma mulher em via pública. Na sequência, ele teria praticado outro roubo, tomando uma bolsa e pertences de uma outra mulher. Moradores perceberam a situação e interviram. Os militares deram voz de prisão a Sidney de Jesus Soares, de 27 anos. Ele foi colocado em segurança no camburão da viatura pouco depois de ser praticamente linchado pela população. Foi apurado que o ladrão roubou o cordão de ouro e o anel de uma senhora e que, devido à brutalidade do assalto, ele acabou, além de arrancar o cordão, rasgar também a roupa de sua vítima. Uma outra cidadã que estava passando foi assaltada e sua bolsa foi arrancada de seus braços. O assaltante estava subindo em uma motocicleta XRE300 para fugir quando moradores o detiveram a pauladas, socos e pontapés. Graças à rápida ação da PM, o indivíduo foi salvo e com ele foi encontrada a bolsa, o celular, porém o cordão de ouro e o anel da primeira vítima não foram localizados. Sidney foi encaminhado para a 6ª SDP para as providências cabíveis e lá descobriu-se que o mesmo está em regime semiaberto e recebeu permissão da justiça para desfrutar em casa da convivência da família nas festas de Natal e Ano Novo. Agora ele perde o benefício do regime semiaberto e volta para a Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.